Rádio Alerge Notícia. No Brasil, existem em torno de 51 milhões de jovens. Nesta semana, 82 meninos e meninas do Rio participam de reuniões, debates e audiências na Assembleia Legislativa. De terno e gravata, como se já fizessem parte do cenário político, eles vivenciam as obrigações de um parlamentar. Há 7 anos, a Alerj integra jovens ao mundo da política, com o programa Parlamento Juvenil. Guilherme Manhães, de 14 anos, morador de Casimiro de Abreu, ressaltou a importância desta experiência. Eu vejo como algo muito importante para todos nós parlamentares que estamos aqui hoje, porque além de a gente ter o privilégio de estar participando desse projeto maravilhoso que é o Parlamento Juvenil, a gente, ouvindo essas palestras desses profissionais, né, que também foram parlamentares em edições anteriores, a gente também recebe um estímulo para poder também continuar animado no Parlamento Juvenil para quem sabe também um dia estar ocupando um cargo que eles hoje estão ocupando. Então acho de extrema importância as palestras que eles estão fazendo neste momento. Então acho que todo mundo devia participar do Parlamento Juvenil, nem todos têm a oportunidade, mas é algo que ajuda muito em nossa vida e é uma experiência inesquecível. De acordo com o coordenador do projeto, Eduardo Nunes, o Parlamento Juvenil é composto por líderes que já participavam da vida pública através de grêmios estudantis. Os jovens que participam hoje desta 7ª edição do Parlamento Juvenil são autênticos líderes em seus municípios. Alguns participam de grêmio estudantil, são representantes de turma e muitos deles passaram por um árduo processo eleitoral para chegar ao Parlamento Juvenil. Então sinto como obrigação nossa, nessa parceria com a educação, trabalhar esse lado dos conselhos municipais de juventude, dos órgãos de gestão, para que a gente consiga implementar também nesses municípios, aí através deles, né, esses mecanismos para que mais políticas de juventude aconteçam em todo o estado do Rio de Janeiro. A juventude partidária tem conquistado vitórias através das políticas públicas. Em uma semana de parlamento juvenil, a expectativa é que eles não saiam do mesmo jeito que entraram, mas sim com muita vontade de ser porta-voz de uma parte da população que é a maioria. Reportagem Patrícia Poitevin.